O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Hoje o Madeirito limpando ouvidos. Ele jura. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Oh. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Olhos, vê quanta tristeza. Aniversário hoje do Beleleu. Venho conhecer a dona da noite. Não. Galera lá do Bar dos Parceiros. Tá comemorando por aqui. Um abraço do Franja. Como é que é? Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Adentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha meu bem, não suporto mais viver assim. O parceiro Cabeça de Labirinto, por aqui um abraço a você. Só de boa. Meu parceiro hoje limpando os ouvidos. O meu considerado lá da Treme Treme. Tá aqui, só na mania. Não te amestrua. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto. Bate potência. A dor desta. Feliz com seu Paissandu. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você... Lúcio Campos gravando tudo. Vamos nessa, Via Show, segura do Real. Brasília detonando. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. O aniversário hoje da Marcela. Na verdade foi ontem, mas hoje que é oficial. Ontem foi só um esquenta. São tristes pra mim. Tá valendo hoje. Olha meu bem, não suporto mais viver assim. Parabéns pra você, Marcela. Sucesso, saúde e muita paz, tá bom? As noites são tristes pra ao lado de amigos, companheiros. Olha meu ao lado do Dinho, seu único amor. Pois é. Bora recordando, como é que é? Adentro. Oh, música, meu Deus do céu. Wellington Franzinha. Um momento tão triste foi aquele pra mim. Quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer. Pitona Caceteiro. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Só na manha é a carroça da saudade. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Deixa eu abraçar meu amigo Rafael do Guarumã. Um abraço a você, ele, sua esposa e a querida Help. Tá por aqui, dando ar de sua graça. Vieram da Vila Guarumã. Aniversário da NET. Vem meu amor e vem tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou. Seu amigo Henrique, o gordinho luxuoso. E o nosso marketing lá do Malucos Lanche. Sei quem errou. Ao lado da sua celebridade. Pois é. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Alô, negão! Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. De você, eu preciso de você. De você, de você, você. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o... Ana Maria, lá do Pintos Lanches. Tá por aqui, só de boa. Um abraço pra você. Vânia Santos. Nenhum de nós. A mulher do Design Perfeito. Eu venho nos agraciando com sua presença. Valeu. Que orgulho. Quantos desatinos. Eu bebi champanhe. Do jeito que ela gosta. Alô, Carla. E aí, mulher, como é que é? Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Uma noite, já muito tempo depois, tirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços. Parceiro DJ Boy, um abraço pra você, o gênio da mixagem. Alô, Pete Marajoara, um abraço pra você. Sou eu, sua voz doce mesmo. Eu conheci a carroça. Para boy, para DJ Boy. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Uma noite. Querida Luciosa Irá, já tá por aqui, um abraço a você. Nádia Cristina também. Veio chorando, um abraço. Chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando. Silva da Marambaia. E disse, ainda temos Pelo Azul, abraço, ele com o João Pé de Feijão. Sou eu que fome de amor, venho te procurar. Alô, Brunão, alô, Brunão. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer. CD ao vivo do Josias, já gravado aqui com Lúcio. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Hoje é aniversário do Bruninho, boy do Curioitinha, seus amigos Jota Correia, DJ Larinaldo já por aqui. Quantas vezes pedi, toda a galera, pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. O homem da pólvora na área, não quer o Falcão você. E a mulher da pólvora, fico, seu amigo Falcão, tá com saudade de ti já. Fico com raiva. Só pela rádio, né, meu irmão? Só tem que ver isso aí. Fico com raiva. Josias, Josias, tu deixa o seu padrinho. Segue o fluxo. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. E aí, neném, um aperto de mão. De mim, sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Só pra ver toda a gente falar. Atenção, Delano, dá um chega aqui com o gel do mel. O nosso shake. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de Adriana Santa, mulher de Bragança. Só um abraço pra você. Tamo daqui recordando. Vou tocar uma música muito bonita pra ela. E ela gosta. DJ Wellington Franjinha. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento. A Anne e o Nandinho, tamo aqui curtindo, um abraço. Como eu fui. Tamo aqui só de boa. E Beto Ramos, sei que sim. Olha a Thay do Esquilho de 1999. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem... Nosso amigo Charles, também a Cléo, nossa equipe Simulação. Eu perdi sem... 6 anos no tiro com a gente, um abraço. Alô, Charles! Tinha... Charles, meu considerado, meu irmão. De tanto ocultar a verdade. O Everaldo também é auxiliadora. Os tios do DJ Rione do Búfalo. Enganei sem saber. Por aqui, só de boa. Eu quem perdia. Para Madeirito. De tanto esperar o que eu nunca oferecia. Hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. A carroça da saudade. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Comando. DJ Wellington. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Te abraçaram os amigos Genival Rei, eu, das frutas, lá nos Jurunas. Por aqui nosso amigo Tião também, o Cuca. Bora, Coba Azul! O nosso amigo Neguinho da Coba Azul também. O perito do comércio. A galera que dá maior valor. Olha aí, Lúcio! Tomava laranja no quintal do vizinho. Esquentava a cabeça do. Aí, Marcelo! Pai. Leleco Variedades na área. Um amigo particular. Olha no telão, meu irmão. Desse mundo de sonhos, só ficou a saudade. Eu era. era bom de bola, o rei da pelada. Atenção, Luciano, tem gente querendo abadar aqui. Alô, Luciano, cadê tu, rapaz? O apelido que eu tinha já foi esquecido, e aqueles meninos também já crescidos já não soltam pipa, não rodam pião, sentem o mesmo que eu sinto no coração. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida, que lembra e chora a infância vivida, aquele mundo que se desfez. E aí, Duda? Parceiro Duda, grande DJ lá do Cineral, aqui hoje nos agraciando ao lado da sua celebridade, valeu. Bora beber, Duda. Bora pra cima, meu irmão. Outra vez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir. Eu sonhos de infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. Madeirito, se lembra dessas músicas? Na verdade é de criança lá pelos Jurunas, pelo Guamar, andando, aqueles de barzinho lá da beira. Pois é, rapaz, e a recordação bate e vai seguindo o fluxo. Bora, viajou! Como eu era criança, amava e não sabia onde anda a menina do meu amor primeiro. Era flor que eu tão ainda no meu canteiro. Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão, e fez abrir a porta do meu coração. Meu amigo Ray Costa, Oficina Ray Costa, um abraço pra você. Estamos aqui no circuito, meu irmão. Bora, Ray! Aquele mundo que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando, volto a sentir. Eu sou de infância que no tempo eu perdi, e isso me faz ser criança outra vez. Tona Caceteiro. Com o passar do tempo a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido, e complicou minha vida, fechou minha estrada, me sinto perdido. Lúcio CDs. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Me sinto com a idade avançada. Não tenho. Meu parceiro Murilo, passando a malemolência. Parece aquele de cachorro de mercadinho, meu irmão. Só observando. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Meu destino está marcado. Aquela saudade pra você dançar, meu irmão. Fala aí pra cá. Quem não vem. Como é que é? Bora, viajou! Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que... Nosso amigo Marcelo Estivador, a Ana Yara Gomes, ninguém acostuma, Fábrica das Júnias. Olha aí a galera curtindo. Vão logo embora. Bora viajar. Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Para labirinto, sou estrelinha. Agora cada um de nós. Alô, seu Paulo! O seu lado. A Nina tá aqui do ladinho. Bailando, bailando. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado. Não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. DJ Rione, sempre quando ele pode, ele gosta de limpar os ouvidos. Hoje é o dia do Madeirito, viu, Rione? Tá aqui, ele o alucinado. Tem que ficar gritando. Daqui é lá pra beirada. Irmã. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Vanderlei do Banco Central. Você já foi. Wesley, o homem de Outeiro. O meu coração. Abra aqui um abraço. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Olha o Marconde aí do Justiceiros. Seu grande líder. Foi retirado. Abra aqui um abraço a você. Do meu coração. Saudade. Bora lá, bora lá. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que... Cadê a loura do celular? Ponto do celular. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Isso aí pra ti, Natan. Te liga nessa aí, ó. DJ Wellington Franjinha. O DJ que você respeita. Chega de sofrer. Chega de chorar. Nesta fossa dos diabos, ainda zomba de mim. Não, chega de sofrer, chega de chorar. Aquele passadão legal, lá, a galera tava esperando. A Brasília vai detonando. Você me deixou completamente. Esta força dos diabos ainda zomba de mim. E a banda dos potentes tá ali, só de boa. Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. E aí, Mauro Saudade, um abraço, meu irmão. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava. Comando, DJ Wellington Franjinha. Carroça da Saudade. Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Vem pra mim, aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Aqui na saudade, bora dançar, como é que é? Meu amor, me ouça, por favor. Fala, Jorge, e aí, meu irmão? Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar. Nosso amigo Nandinho, carroceiro, um abraço a você. Vem pra mim. Fala, Romarinho. Vou me fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser uma. Atenção, Vanderlei. Você zero a zero aqui. Vem pra mim. Vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Bora, Carla, bora, Carla. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. É muita saudade. Aí, Rafa! Lúcio Campos, Carroça da Saudade. Eu quero ser o teu xodó, teu bem, teu sonho, teu amor. Brilhar feito uma estrela. O aniversário da Thay hoje é coração. Eu quero meu irmão, você lá na BR, o sol do teu, lá no Chiquinho dos Caramelos. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha emoção. Me dá tua boca. Na hora mais louca, eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser. Não deixa nada te prender. Nosso amigo Renato, Renato Saudade, parabenizando a Nete, seu aniversário hoje. Parabéns, Nete. Você merece, mulher. Me diz que é, Pedrão, só tu, merda. Ninguém te amou. Me dá tua boca. Na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me... Parceiro Canhoto, meu... Angélica também, bora compadre meu... DJ Boy, alô Zozias, me diz o... O boy tá na área dizer... O gênio dizer... Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Isso é um bigodinho da Via Show, dá um chega aqui. Lá, lá, lá, lá, lá. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Me fala das loucuras.

invade, me queima por dentro. Foi somente apertar a sua mão e tudo nasceu em nossos corações. E como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. Alô Douglas, o nosso internacional tá no circuito. Pra eu te amar assim, desse jeito, foi somente apertar a sua mão. E o fogo me invade, me queima por dentro. Guilherme e a Agla, vamos aqui só de boa. A sua mão. Na manha do aranha, na malemolência. E tudo nasceu em nossos corações. Como num sonho cheio de ilusões, a você eu entreguei meu coração. E tudo nasceu em nossos corações. Seu amigo Evair, também a sua primeira dama, lá de Castanhal, da cidade modelo. Te liga, Natan. Olha a música aí, ó. Te liga. A você eu entreguei meu. Bora dançar! Diz que vai voltar pro seu velho amor, aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Júnior de Piramas, um abraço a você. Tá por aqui. E aí, Dodô, como tá o clima? Bate, sai, me toca. Daqui a pouquinho o bicho pega. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Dinho do chapéu. Ontem foi a vez dele de reparar. Hoje é a vez dela. Chorar. Ele vai endoidar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de pó Champions League pra deixar você. Alô, pedreiro. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor. Espetacular, Theo. Um abraço a você, NPVA. A galera do Nova Dimensão, na verdade. E aí? Conselho, amigo, deixe ela, é melhor. Beto Rambo, só de boa. Daqui a pouquinho naquela tua sequência. Não te amestrua. Bora viajar! Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus saberão o que restou do que dei. Infelizmente você destruiu a ingratidão. Pede afeição. Aniversário aí você me... do Peleléu, empresário Tiro, o Tilápia, seu amigo Márcio Rei. Infeliz, paz, o Cristóvão Tamex também. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Cadê aquele grito famoso? Ficou conhecido aqui na Luciosa. Dale, Pantera, dale! Oh! O pior já sofri. Te amei e não fui amado. Malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Nosso amigo Diel, namoradinho do Curral, tá funcionando tudo, viu? Bem próximo ao banheiro das mulheres. Nosso amigo Diel, o homem do Curral do Diel. As promoções estão valendo ali, viu? Acima de R$50, você já ganha uma caneca do Bloco do Cifrão. Aceitamos cartões de crédito, tem tudo lá, galera. Alô, Diel! Calma, Diel! Bora, velhinho! O mundo vai girando, girando, girando! Você me esqueceu tão de repente, nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Mas a culpada não foi você. O patrão do gelo tá na área, Bacu do Sideral. Vamos aqui, um abraço. Bora, Bacu. Bora, Bacu. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Ai, farofa. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Diego, esse é o Nandinho. Nandinho Carroceiro. Ele dá valor. Tá ao lado da Anne, toda a galera. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela que eu vivo assim. Eu vou aprender a falar inglês. Já sabe o português, deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Ser gentil. sei grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Meu querida Távila, um abraço a você. Como é que é? Eu sei que dia. Aniversário da NET hoje. A minha vez. Aniversário da TAI também. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ter Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ter Chicago nos Estados Unidos e volto. Felipe Cobiçado tá na área. Recebeu um convite do Alido Brandinha. E hoje vem nos agraciar com sua presença. Daqui a pouquinho tem Caribinho Robson. Até 7 da manhã. A saudade vai ser de 6 às 7. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Pra conhecer, tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como um país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. O meu parceiro Felipe Cobiçado tá por aqui. Sobe aí, Felipe. Dá aquele alô pra galera, sei que a galera dá valor. E você também tá por aqui hoje nos agraciando, recebeu o convite do Franginha e já tá por aqui tomando todas. Um abraço a você, alô Felipe. Beleza, Franja, beleza. Rapá, te prometi que eu vinha, não vinha? Falei na primeira oportunidade, eu vim aqui te visitar. E é claro, como sempre você vai lá com a gente no Caribe Show na segunda-feira. E a gente aproveitou esse momento pra vir aqui te dar aquele abraço, receber aqui aquele carinho do público da Carroça da Saudade, viu? Gente, quero lançar um convite pra vocês, concluindo aqui na Via Show, tem Caribe Show, viu? Robson detonando por lá, a festa vai até 6 da manhã. É, papai, como o Franginha falou, de 6 às 7, saudade. Eu e ele na manhã, daquele jeitão. Franja, mete som, galera quer dançar, quer curtir a Carroça, sem muito papo, bora mete som, mete som, mete música. Que a galera gosta. Hoje eu vou sair por aí. Bora, Diguinho, bora, Diguinho. Já tá lá, viu? Na playlist. Pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Meu parceiro Felipe, bora ver, meu irmão. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. O Ernesto também tá no circuito. Um abraço a você. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Meu parceiro Batata do Pop Live. Um abraço pra você, o homem que explode tudo. Esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber. Hey.